Olá, essa é a Rádio Terrana, um podcast do Pimenta Lab da Unifesp e do coletivo Tramadora. A Rádio Terrana é um programa sobre ciências terranas, tecnopolíticas e experimentações em tempos de catástrofes, encruzilhadas sonoras entre práticas científicas, ações de retomada e lutas pelo comum, em tempos de asfixias, colapsos e obstruções da imaginação. Propomos um espaço poroso de circulação, encontros improváveis de presença e respiro. Conspirar, afinal, é respirar junto. Olá, queria dar as boas-vindas hoje para Ana Bentes, que vai conversar conosco aqui na Rádio Terrana. Prazer receber a Ana aqui conosco. Ana é professora adjunta da FGV, da Escola de Comunicação, Mídias e Informação. É doutora e mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e formada em Psicologia pela UFRJ também, né? Ela é autora do livro Quase um Clique, Economia da Atenção, Vigilância e Espetáculo em uma Rede Social, pela editora da UFRJ, livro de 2021, livro recente aí. E ela é membro também do Conselho Diretivo da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, a LAVITS. A Ana também está desenvolvendo uma pesquisa como fellow aí da Direitos Digitales e é colunista da Terabyte, onde fala sobre temas relacionados à tecnologia e comportamento, que vai ser o tema aqui da nossa conversa de hoje, né? E as suas pesquisas, ela tem atuado nessa intersecção entre a comunicação, psicologia e mídias digitais. Então, queria dar as boas-vindas para a Ana Bentes, também saudar a presença da Yasmin, que está aí no suporte para a gente também nessa produção, e dizer que é uma alegria e uma boa oportunidade a gente se reencontrar aqui, né, Ana? E já passando a bola para você, se você puder contar para a gente um pouco da sua trajetória, como que você chega aí nesses temas, né, esse percurso aí de formação e atuação profissional. É isso aí, bem-vinda. Obrigada, Henrique. Olá, pessoal, a todas e todos que estão nos ouvindo aí. Eu agradeço demais o convite do Henrique, da Yasmin também. Bom, prazer estar aqui, né? Assim, primeiro porque somos parceiros, né, Henrique? Já tem um tempo aí de LAVITS, né? O Henrique também atua aí junto no conselho da LAVITS, então é um prazer imenso a gente, né, poder ter esses espaços de conversa com os amigos, colegas, né, de trabalho, de trajetória e de pensamento. Bom, contando um pouquinho assim da minha trajetória, né, profissional, eu começo na psicologia, né? Eu assim desde cedo assim na faculdade, eu me interessei bastante, né, pela carreira acadêmica. Então eu gostava muito de dar aula, né, de fazer a monitoria, iniciação científica. E rapidamente entrei, né, numa pesquisa sobre vigilância, redes sociais, o que me abriu assim muito assim a minha visão sobre o que era possível fazer com a psicologia, né, naquele momento ali, início de faculdade, que a gente ainda está meio perdido, a gente não sabe bem pra onde, o que a gente vai fazer com aquilo. E isso me gerou um grande interesse, assim. Eu tinha, assim, eu costumo dizer que é uma certa vida passada que eu tenho no mundo da arte também, da arte contemporânea. Eu já trabalhei em alguns projetos voltados para para educação e arte, enfim. Nem cabe muito trazer isso aqui, mas assim, só para contextualizar que isso acabou me gerando, né, um interesse muito grande pela questão da visibilidade, do olhar, do observador, né? E que era, né, eu estudei muito psicologia da percepção. E psicologia da percepção, a gente discutia muito como que historicamente a percepção é construída, né? Como que a percepção, ela não é só um processo, né, cognitivo, fisiológico, cerebral, mas ele é também fruto, resultado, né, de fatores históricos, tecnológicos, políticos, econômicos. E E como que isso, de alguma maneira, também estava relacionado com a nossa subjetividade, com quem nós somos. Como isso define quem nós somos, como a gente sente, como a gente percebe, como a gente olha para o mundo, né? E assim, saindo depois da psicologia, eu fui fazer mestrado na comunicação, né, para desenvolver, né, muito essas pesquisas, né, esses interesses. E eu desenvolvi no mestrado uma pesquisa, né, sobre o Instagram, na qual eu tomei esse dispositivo Instagram, né, como um dispositivo estratégico mesmo para a gente entender essas relações entre visibilidade, subjetividade, tecnologia, né, como é que ele proporcionava, né, abria uma certa caixa preta aí, de reflexões sobre essa relação entre esses elementos. E eu também já, né, desde a graduação, fiz parte, né, do Media Lab da UFRJ, né, laboratório ligado, né, à pós-graduação, né, de comunicação e cultura, coordenado pela professora Fernanda Bruno, onde eu também desenvolvi, né, uma série de pesquisas, né, também coletivas com outros pesquisadores, né, sobre, né, questões também relacionadas, né, à subjetividade, a tecnopolíticas, né, e acho que foi foi um momento bastante fértil, assim, de desenvolvimento mesmo de uma série de, né, de ideias, conceitos e olhares aí também sobre esse universo. E eu... E aí, assim, né, a partir do Instagram, eu cheguei a um conceito, né, nesses estudos, né, sobre subjetividade e visibilidade, na ideia de economia da atenção, que passou a ser um conceito, assim, muito central no meu trabalho. Realmente acabei me encantando um pouco e me intrigando com esse conceito, porque eu acho que ele é um conceito, né, que nos ajuda a entender um pouco essa relação entre subjetividade e tecnologia, né, um pouco assim como que essa economia política das plataformas está ligada também a uma produção de subjetividade. Mas, ao mesmo tempo, ele é também problemático em várias questões que a gente pode até conversar, assim, depois. Mas ele foi um conceito importante para mim, né? E essa pesquisa resultou esse livro, né, que o Henrique mencionou no início, que é o Quase um Tique, e que eu estava justamente discutindo, né, como essas plataformas, como está ali a partir do Instagram, mas estavam capturando, né, a nossa atenção, nos enganchando dentro dessas plataformas, e como que isso, né, está relacionado tanto a essa economia das plataformas, uma economia da informação, de dados, de vigilância e tudo isso, mas como que isso também estava relacionado a uma produção de subjetividade dos usuários, né, ali dentro dessas plataformas. E aí, no doutorado, eu entendo que foi uma pesquisa um pouco de continuação, assim, não, eu não trabalhei com o Instagram, mas eu acho que eu aprofundei algumas questões, algumas pistas que ficaram ali, né, porque eu concluo o mestrado em 2018, e eu entro no doutorado também em março de 2018, que quando veio à tona o caso da Cambridge Analytica. Né? E esse caso também foi um caso muito importante ali, né, tanto para a minha pesquisa do doutorado quanto para as pesquisas que a gente estava conduzindo no Media Lab na época. E foi quando, a partir disso, que a gente começou a pensar a ideia de economia psíquica dos algoritmos, né? Um conceito, né, que a Fernanda propõe, mas que a gente desenvolve, né, ali. A gente fez um artigo, eu, a Fernanda e o Paulo Faltai, que também é um pesquisador parceiro, assim, e que a gente começa a pensar um pouco nesses processos, né, de investimento, né, em dados psicológicos, né, nesses processos algorítmicos que se interessam, né, em toda uma tecnociência voltada, né, para entender a subjetividade das pessoas e assim modular os seus comportamentos. Então a minha tese é sobre justamente essas técnicas, que eu chamo de técnicas de influência psicológica, que eu vou assim olhar, né, para uma história disso, né, a história, né, das técnicas, por exemplo, da publicidade, né, assim, digamos, técnicas de influência já existem há bastante tempo, né, a publicidade, né, ela desde o seu início, desde o início ali da constituição do campo da comunicação, né, enquanto um campo científico, né, você tem primeiro uma relação muito próxima entre a publicidade e a psicologia, né? A psicologia, ela é uma, digamos, uma fonte, né, de conhecimento para o campo da publicidade, para justamente, né, e para a comunicação de uma maneira geral, para poder entender, né, todos os efeitos das mídias, né, e para também, né, instrumentalizar esse conhecimento para poder influenciar, né, as pessoas a consumirem, né, enfim, a fazerem, a votarem, coisas desse tipo. E aí meu interesse era justamente entender um pouco essas transformações, né, nessas técnicas de influência, como que num contexto, né, não mais de mídias de massa, mas num contexto de mídias digitais, e aí eu olho especificamente para plataformas de publicidade, né, que também é um conceito de um autor, né, nunca sei pronunciar muito bem o nome dele, o Nick Cernicek, não sei se é assim, mas é o que escreve o livro sobre o capitalismo de plataformas, e no qual ele traz uma certa tipologia das plataformas, e eu penso, né, a partir dessas plataformas de publicidade que seriam, digamos, modelo privilegiado para pensar a economia da atenção, e também no trabalho da Shoshana Zuboff para pensar o capitalismo de vigilância. E vou então pensar um pouco essas relações entre a economia da atenção, o capitalismo de vigilância e como que essas técnicas de influência, os modelos epistemológicos, né, da psicologia, das ciências comportamentais estão embasando também, né, essas técnicas algorítmicas, enfim, vai por aí, mas é bem amplo mesmo, acho que falei bastante, mas contei assim um pouco dessa trajetória aí, né, de desenvolvimento do pensamento, né, sobre essas questões. Ah, e hoje, né, atualmente eu tô depois que eu terminei o doutorado, eu aqui, né, na FGV estou conduzindo, né, atualmente estou conduzindo uma pesquisa, né, como fellow da Direitos Digitales, né, que é essa pesquisa sobre desinformação, ecossistema de desinformação nas eleições de 2022, na qual assim, faço um mapeamento, né, de questões regulatórias, né, de contexto tecnopolítico, né, para essa eleição, que foi uma eleição que, como sabemos, foi uma eleição, né, não só muito polarizada, né, mas como o digital, né, ele tem uma importância muito grande. Ele já tinha tido em 2018, mas justamente uma das questões da pesquisa é tentar entender um pouco o que se transformou de 2018 para cá, e aí tanto em questões regulatórias, né, o que foi feito em termos de iniciativas de autoridades, da sociedade civil, né, para, de alguma maneira, também proteger aí o nosso processo eleitoral, que estava sendo constantemente atacado, né, e, enfim, como a gente viu aí acontecer no 8 de janeiro, né, tudo isso, a extrema-direita atacando o nosso processo eleitoral. E um outro projeto que eu estou iniciando mais especificamente agora é uma pesquisa sobre saúde mental e redes sociais, né? Mais especificamente, assim, que é onde eu quero, enfim, entender um pouco mais, né, essas relações que eu acho super complexas. Eu não acho, eu tento evitar, né, ao máximo, assim, cair nesse tecnodeterminismo, né, assim, da gente dizer, né, que redes sociais causam problemas de saúde mental, né, da mesma maneira, redes sociais causam a desinformação, a polarização política, né, assim, tentando sair um pouco dessa chave, entender quais são essas relações, como de fato acontece essa mediação das plataformas, dos algoritmos, né, nos nossos processos psíquicos, cognitivos, psicológicos de uma maneira geral, como que eles produzem subjetividade, né, com esse olhar mais amplo, né, e sociotécnico, digamos assim, para pensar essas questões. Então, panorama bem, bem amplo aí da minha trajetória. Ah, muito bom, Ana. Obrigado por compartilhar com a gente. Isso já me dá várias portas de entradas assim, na nossa conversa. Queria começar, talvez, aproveitando esse percurso que você apresentou, um percurso mais longo também de acompanhamento dessas discussões. E talvez para a gente entender um pouco o lugar, né, o momento em que a gente está, para pensar essa relação entre tecnologias e formas, né, de subjetivação, talvez seria legal a gente olhar também um pouco, né, para esse período de surgimento da internet, né? Então, quando a gente começa a olhar para o surgimento desses ambientes de comunicação digital, né, nessas redes cibernéticas, e, claro, a gente está sempre pensando que as formas de produção de si, né, as formas também de produção dos sujeitos, as formas também de produção da subjetividade, ela se dá, né, numa relação com a sociedade, na relação com os artefatos, na relação com as pessoas, com a cultura, etc. E o ambiente comunicacional, ele é fundamental nesse processo, né? A gente falava assim das tecnologias do eu, as tecnologias do self, né, pensando até no passado, né, no surgimento da ideia do indivíduo, surgimento do diário, né, a forma da escrita também como uma tecnologia de produção das narrativas de si e tal. E aí, assim, no começo da internet, os primeiros talvez 10, 15 anos também, a gente experienciou muito a ideia de um certo tipo de uma performatividade, que ela, de alguma maneira, era também atravessada por questões, digamos, do anonimato, né? Então, assim, a possibilidade da pessoa, a partir de uma certa anonimização ou diluição da sua identidade, ela se relacionar de determinadas maneiras, né, através aí da rede. E também criar diversos heterônimos, né? Então, tinha muito essa coisa dos nomes múltiplos que você criava na sua experiência da rede e tal. E é assim, depois a gente foi caminhando para uma outra... para um outro ambiente em que há esse processo também de uma enorme concentração das plataformas, dos ambientes digitais, né? Então, assim, você chega lá já no mestrado fazendo essa pesquisa sobre o Instagram, que já é, então, uma plataforma que tem, né, uma proposição em torno de um certo regime de visibilidade. E aí já é uma situação bem diferente, né? Então, se pudesse comentar um pouco, né, que então você começa a observar, né, que lugar é esse que vai se constituindo, em que a gente passa a ter, então, uma outra forma também, né, de desenhar, né, e também de criar estímulos, de criar formas de organização dessa experiência da constituição do sujeito. Né? E o que começa, então, a ganhar força aí e talvez puder relacionar, então, né, com esse processo. O que foi acontecendo aí, né, nessa trajetória aí, desses anos aí, nessa perspectiva mais histórica, né, que se acompanhou também? Nossa, essa pergunta, assim, tem muitos caminhos, né, para a gente responder essas perguntas, essa pergunta, porque, assim, acho que tem algumas coisas, assim, uma das coisas que eu acho, né, assim, por um lado, né, tem uma perspectiva sobre a nossa relação com essas tecnologias, né, como que essa relação foi se desenvolvendo, e por um lado, como a nossa percepção também sobre essas tecnologias foi se desenvolvendo. E aí, assim, vou explicar um pouco melhor, né, esses dois pontos. O primeiro, assim, que eu acho que né, tem alguns processos históricos, né, na verdade até antes da internet de fato se popularizar, que de alguma maneira se intensificam nos últimos anos, e o qual a internet também acaba sendo um certo algo que impulsiona esses processos e que fortalece e de alguma maneira também transforma. E aí eu me refiro, né, ao neoliberalismo especificamente, que eu acho que é um vetor aí, né, algo amplo, assim, mas que, e não só, né, como uma política econômica, né, mas como uma racionalidade mesmo, né, que acaba se capilarizando por muitos âmbitos da nossa vida, da nossa sociedade, e como que a internet, de alguma maneira, possibilita, né, que isso se consolide também muito fortemente, nessa ideia de um eu empreendedor, né, de um eu que assim, já não tem mais um Estado, né, que ampara totalmente esse eu, né, e esse eu precisa ser independente, autossuficiente, né, feliz, animado e tudo isso. E como que as redes sociais, né, elas, de alguma maneira, elas possibilitam esse eu, né, de se desenvolver e ainda estimulam cada vez mais essa relação, né, empreendedora de si, né, que já existia, mas que toma outras, né, outras faces, né, outras facetas, outros modos de se concretizar com a internet, né? E aí, assim, acho que tem, né, um deslocamento também, né, que é amplo, que é essa ideia, né, de uma subjetividade antes, que era um eu super, né, um eu voltado para o seu interior, né, um eu, uma subjetividade turva, né, e cheia de ambígua e cheia de mistérios, né, que para você se tornar a quem você é de fato, você precisava, né, conhecer esses sentimentos, essas angústias, né, falar num divã, né, escrever num diário, como você disse, né, conhecer essa individualidade, você precisava tinha essa série de outros dispositivos modernos que se utilizava para isso. E hoje, né, eu gosto de citar em aula, em palestra, um pouco um meme que já circulou, já até um meme um pouco antigo na internet, mas é que é o posto logo existo, né, assim, que é uma brincadeira lá com a fala do Descartes, né, que o Descartes, aí um parêntese, assim, é uma figura muito importante na história da psicologia, porque é uma figura, né, um filósofo do século XVII, que a gente atribui um pouco um certo, né, assim, ele funda um pouco essa subjetividade, né, uma ideia de interioridade que não estava dada, né, até então, e a qual a psicologia, de alguma maneira, também vai se construir até se contrapor. Mas hoje, né, essa interioridade, né, que era, né, na modernidade, né, algo que a gente deveria conhecer, hoje a gente precisa mostrar, né? A gente não, e não é nem aquela ideia de, né, eu me conheço, né, eu, né, vou postar a verdadeira, né, a verdadeira versão de mim. Não é isso. A sua verdadeira versão, ela vai se construindo à medida que você vai postando. Então, assim, né, eu acho que tem um livro até de um psicanalista, que é o Self, Logo Existo também. Eu acho que é um pouco essa brincadeira, assim, que assim, essa ideia do... E aí, assim, eu até, né, falo na minha pesquisa do mestrado, brinco um pouco com essa ideia do self-empreendedor, que é uma ideia do Nicholas Rose, né, para pensar essa subjetividade neoliberal, empreendedora. E a gente vai mais para uma subjetividade self-influencer. Que, assim, o empreendedor hoje, por excelência, digamos assim, nesse mundo digital das mídias sociais, é o influenciador, né? O influenciador, ele se torna um pouco essa figura emblemática, sintomática dessa subjetividade que precisa estar o tempo inteiro compartilhando a sua vida, mostrando seus sucessos, eventualmente os seus fracassos, porque também você não pode mostrar... Assim, a gente tem essa sensação de que as redes sociais, né, mostram uma vida perfeita, né, o tempo inteiro, mas a gente... se você realmente tiver um olhar atento ao que, né, ao que as pessoas estão postando, elas não postam o tempo inteiro a sua vida perfeita. Os influenciadores, por exemplo, adoram dizer, ai, não vou aqui, gente, olha eu descabelada, hoje não, né, assim, um dia que eu não estou bem, né, que a gente não pode, né, assim, um pouco esse discurso de que para você ter realmente, né, essa percepção sobre autenticidade, que é um outro elemento importante aí da subjetividade contemporânea, para você realmente ser autêntico, você precisa mostrar eventualmente as suas falhas. Mas, assim, de uma forma bastante cuidadosa. Você sabe bem quando mostrar isso, de que maneira você mostra isso. Você não vai postar no seu feed do Instagram, você vai postar no seu story, que vai sumir em 24 horas. Então, um pouco essas expertises também que o sujeito, né, vai adquirindo e criando a partir dessa relação com as redes sociais. E então, assim, acho que tem essa... isso pra mim, assim, né? Eu concluo a pesquisa em 2018, mas de 2018 pra cá, a gente tem a ascensão da ideia de creator economy, né? Assim, que é já um novo termo pra gente pensar um pouco essa economia da influência, né? O marketing de influência, assim, essa indústria, ela se profissionalizou, assim. Então, eu acho que até tem algumas transformações, assim, disso, porque eu acho que hoje em dia, assim, a gente, nesses últimos 5 anos, eu acho que, assim, essa questão de postar muito do seu cotidiano talvez não esteja tão forte, assim, mas está, assim, é importante postar o seu cotidiano, é importante ter isso entre, né, as suas postagens de sucesso, mas eu vejo um processo de profissionalização cada vez maior de quem produz conteúdo na internet. Né, assim, se tornou realmente um negócio, especialmente depois da pandemia, né, assim, você começa a ter pessoas que nunca, né, produziram conteúdo para a internet, começam a produzir, fazer curso, vender curso, aprender a fazer anúncio, coisas que talvez antes, né, há pouco tempo, era muito mais reduzido. Mas eu vejo que essa subjetividade empreendedora, né, que essa ideia de que para você ser uma pessoa de sucesso, você precisa estar nas redes sociais, você precisa compartilhar essa sua imagem profissional, essa sua imagem ali, né, o seu sucesso, o que você fez, as suas conquistas, aquilo precisa estar ali, né? Então, assim, você ser um empreendedor hoje é também você ser, né, um influenciador nas redes sociais, né? É saber expor, é saber mostrar. E, bom, isso, né, eu acho que é um ponto que foi se modificando, né, desde o início da internet, essa relação, assim, de compartilhamento dos conteúdos. No início eu senti uma leitura, né, de que, né, o blog quase como um diário íntimo, né, mais aberto, mas eu acho que isso já é bastante diferente, assim, já é um, assim, a gente, uma espécie de produtor, influenciador, curador, artista, né, videomaker, todo mundo é tudo isso junto, né, que é um pouco essa subjetividade empreendedora aí das redes sociais. E uma outra coisa que eu acho que... Você quer falar, Henrique? Fala. Não, eu ia só fazer um apontamento que... Não, fantástico, assim, essa história, né? Porque de fato vai ficando claro como que vai havendo, né, um processo, né, que é de uma espécie de um reforço mútuo, né, em termos da arquitetura de funcionamento da rede, do modo de organização dessas plataformas, e ao mesmo tempo um processo, né, eu poderia dizer, né, psicossocial, cultural, político, de também, né, que de alguma maneira encontra, né, uma relação sinérgica aí no funcionamento desses dispositivos. E aí é que eu acho que entra um pouco essa, né, esse conceito da economia da atenção, que me parece que é muito importante, porque ele mostra também como que esse regime de visibilidade que vai se transformando, como que ele também organiza uma economia da escassez, e também, né, as formas possíveis de você mensurar, quantificar e produzir valor, que vão se dando, portanto, nesse ambiente, né? Então, é dizer, como que, dado que o nosso tempo vital ele é um recurso limitado, como que você disputa essa tensão. E na medida em que ela vai se tornando também mais concorrencial, como que você desenvolver estratégias de disputar essa visibilidade e aprender como que isso também vai, né, de alguma forma, modulando o seu comportamento. Quer dizer, isso cria talvez esse processo que você está descrevendo muito bem, né? Quer dizer, é meio um acoplamento meio sinérgico, né? Entre talvez um horizonte cultural mais amplo e a maneira como o funcionamento das redes vai sendo também gradativamente colonizado por uma racionalidade econômica, né? Total. E acho que, assim, né, algo, né, que eu sei que para você também é muito caro, né, e que eu acho que lá na Lavitz também a gente costuma trabalhar muito com isso, né, que é justamente esse olhar, essa perspectiva sociotécnica, né, entender essas redes, esses, como que esses fluxos, né, de elementos e de processos se combinam, né, e fazem, né, emergir certas características, certos modos, né, de ser, de fazer as coisas, né, e não de uma maneira assim, determinista mesmo, né? As tecnologias, né, fizeram isso de uma maneira muito direta. Eu acho que isso é um, assim, é um, essa complexidade cada vez maior desse ambiente tecnológico que a gente vive, né? Hoje, inteligência artificial generativa e coisas assim, a gente cada vez mais precisa, assim, desenvolver um tipo de pensamento que abarque essa complexidade. A gente não pode querer reduzir, entendeu? Querer explicar de forma simples uma coisa que é complexa. Então, acho que, assim, entender historicamente, aí eu, assim, né, sempre recorri muito na minha base metodológica, teórica-metodológica, aos trabalhos do Foucault, do Latour, né, autores, assim, que eu acho que ajudam muito a gente a entender como que esses múltiplos processos acabam desenvolvendo, né, formas de ser mais, assim, certas estabilizações, né, que a gente vai dizer, ah, é assim, mas é assim porque foi o fruto de uma série de coisas, né, não simplesmente, ah, por que que foi assim, mas... E eu acho isso hoje um grande desafio, sabe, para quem está pesquisando tecnologia, porque a gente vê também um discurso, por um lado, midiático muito forte de, né, às vezes até, enfim, demonizando um pouco as tecnologias, o que elas fazem, e claro que a gente sabe que tem várias questões muito problemáticas, o modo como as plataformas funcionam, o modelo de negócios e coisas assim, mas que eu acho que a gente precisa sempre ter um pouco esse olhar de... de entender os processos, né? De entender realmente como as coisas né? elas se correlacionam, né? E não como uma é a causa da outra necessariamente. Eu fiquei lembrando de um achado de vocês naquela pesquisa sobre os aplicativos de autocuidado psicológico, que para mim trouxe também uma informação meio contra-intuitiva, que a gente poderia, no primeiro momento, pensar, né, que olha, as pessoas estão, de repente, usando um tipo de aplicativo que oferece um modelo de acompanhamento psicológico, e aí, em que medida isso, de alguma forma, sequestraria, né, o que seria uma outra prática, né, de atendimento psicológico, mas, ao mesmo tempo, vocês também, eu lembro que trouxeram um elemento interessante, que era a forma como que algumas pessoas... na interação com aquele algoritmo, com aquele aplicativo de autocuidado, como que muitas vezes elas eram capazes de falar coisas, né, e se relacionar de uma maneira que, às vezes, para elas, a barreira de entrada, né, para acessar um serviço de atendimento psicológico era muito alto, né? Então, também aí pensando, né, já nessa dimensão... que é uma relação mesmo, né, de como que você vai desenvolver uma capacidade mais ou menos autônoma no entendimento desse ambiente com o qual você está se relacionando, sendo que boa parte dessas mediações tecnológicas, elas são corporativas, né, elas são muitas vezes caixas obscuras que você não entende muito bem como ela funciona, você só consegue perceber pelo resultado que ela te dá, né, pelo output lá, então você vai um pouco interpretando como que ela funciona. Mas, ao mesmo tempo, coisas muito bacanas, né? Então, eu lembrei dessa experiência aí dos aplicativos, né, de autocuidado, Porque aí também começa a entrar nessa outra dimensão que acho que seria legal também a gente explorar um pouco, que é essa discussão da saúde mental, né? Quer dizer, como que, né, na medida em que há uma intensificação nas formas, né, de você organizar, né, a sua visibilidade, a sua forma de enunciação, como que isso também pode, né, estar se relacionando com a emergência de novas questões aí do campo da saúde mental, né? Acho que é um tema também quente hoje, né, para a gente pensar. Com certeza. E é um tema, assim, muito complexo, sabe, Henrique? Porque eu acho que tem muitas coisas em jogo, assim. Primeiro, assim, retomando até um pouco o ponto, né, da economia da atenção, assim, de fato a gente tem, né, um tipo de relação econômica com as plataformas, né, que é também, obviamente, uma relação social que a gente tem com elas, mas que, assim, a atenção, ela está diretamente relacionada, a captura da atenção pelas plataformas, né, ela está no centro do modelo de negócios dessas plataformas, né? A gente fala dos dados, mas, assim, sem levar a atenção do usuário para a plataforma, para ela ser utilizada, né, para ele ir lá fazer um cadastro, clicar, seguir alguém, curtir e tal, não há produção de dados, né? Não há geração de dados. Então, a atenção, ela tem uma relação intrínseca com a datificação. Né, a gente fala hoje da datificação da vida e que a partir do uso dessas tecnologias, né, a datificação de processos, né, sociais que antes não eram, né, datificados ou datificáveis, né, essa possibilidade, né, de datificar qualquer tipo de comportamento, isso vem, né, a partir, né, dessa captura da atenção. Né, da captura, e aí o que eu costumo, né, colocar também, não é nem apenas capturar, mas é reter, mobilizar e saber direcionar, né, porque a modulação algorítmica de comportamento é também uma gestão algorítmica da atenção. Né, assim, você fazer um usuário fazer algo é você, né, a nossa relação com esses dispositivos é através da tela, é através do olhar, né? Então a nossa essa relação é através desse observador, né? Desse usuário observador da tela, né? E então, assim, como a atenção ela está na base do modelo de negócios dessas plataformas, e aí não à toa, né, todo um debate sobre como que, né, esse modelo baseado em engajamento vem gerando, né, desinformação, estimulando a desinformação, estimulando radicalização, porque, né, esses, assim, muito, né, sim, de uma forma bem simplista, mas explicando, né, o argumento disso, é porque isso gera atenção, né? As pessoas se mobilizam com coisas, né, assim, né, com conteúdos, às vezes, né, enfim, falsos ou, enfim, que estejam, né, despertando certos ânimos, raiva, né, conteúdos muito emocionais. Isso desperta atenção e isso faz, né, a máquina dessas plataformas, e aí principalmente as redes sociais, que são plataformas de publicidade, né, como eu estava falando no início, né, que você leva o usuário, né, para ali para dentro, você retém ele ali dentro e você precisa estar o tempo inteiro mostrando conteúdos para ele, que ao mesmo tempo, né, o mantém ali e, né, e utilizando aqueles serviços, né, e justamente assim, a atenção ela não é só importante para a geração de dados, mas também para mostrar as publicidades que é, né, através delas que essas plataformas ganham dinheiro. Então, assim, a atenção ela tem um papel muito importante, né, para as plataformas. E a atenção ela é um processo cognitivo, né? Ela é um processo que também, de alguma maneira, se constrói, né, nessa relação. Ela se constrói, né, o nosso regime atencional vai sendo construído a partir dessa relação com as tecnologias. Mas tem uma outra coisa que, justamente por ser um processo cognitivo, né, você tem um impacto subjetivo nas pessoas, né? Então, assim, né, essa relação, né, essa importância, tentando, né, organizar um pouco o que eu estou falando aqui, né, tem essa importância para as plataformas, como eu disse, tem uma importância social, que é você, hoje, né, quem é visível na rede social, né, é a pessoa que, né, tem mais visibilidade, né, que é objeto da atenção dos outros, né, ou seja, quem tem mais seguidor, quem tem mais curtidas, quem tem mais engajamento. Então, assim, ser visto é um valor positivo socialmente, né? Então as pessoas querem ser vistas, elas querem, né, mostrar e compartilhar aspectos das suas vidas para que sejam vistas pelos outros, né? Porque isso hoje, né, como a gente também falava há pouco, né, tá envolvido no próprio processo da pessoa se tornar ela mesma, né? Isso faz parte dela se entender como sujeito, né? Dela se estabelecer as relações sociais, os vínculos sociais e tudo isso. Então, assim, tem um valor econômico, um valor social, né? E que, de alguma maneira, né? E para dar essa volta toda, mas para ir para a questão da saúde mental, assim, é algo que né, assim, é uma lógica extrativista, né? Uma lógica que está ali querendo capturar os seus processos psíquicos, cognitivos, né? Para uma outra lógica. Só que aí, assim, aí é que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, assim, quando a gente vai falar da questão da saúde mental. Porque, assim, a saúde mental, eu acho um conceito também delicado, difícil, desafiador. E, assim, até por isso que eu tô, né, fazendo essa pesquisa sobre isso agora. Porque, assim, não é, assim, o fato, né, o nosso mal-estar, nossos modos de sofrimento, eles são também construídos socialmente, culturalmente, historicamente, né? Então, assim, a gente hoje também vive numa cultura, né, uma outra dimensão da nossa cultura contemporânea, que é uma hipermedicalização. Tudo a gente quer um hiperdiagnóstico de tudo, assim, as pessoas, né, tem todo um investimento, né, em tomar remédio, em querer uma solução rápida, né? Até as redes sociais, de alguma maneira, também contribuem um pouco a esses sentimentos, que tudo precisa ser na velocidade da luz, né? Na velocidade de um clique. Então, sofrer, esperar, né, certas angústias que antes eram angústias toleráveis, né, se tornam insuportáveis, né? Então, e a gente, né, nessa cultura super acelerada, né, e que a gente precisa estar sempre bem, feliz, alegre, como a gente falava antes, né, você tá triste ou você tá, né, sofrendo de alguma maneira, acaba de alguma forma sendo visto como você está doente, né? Antes, né, se a gente vai lá nos escritos, né, do Foucault sobre loucura, a gente vê que, assim, o que é nessa fronteira entre o normal e o patológico, ela é uma fronteira que se modificou ao longo da história, né? O que é, né, ter uma doença mental num certo tempo é uma coisa, hoje é outra. E hoje, outro dia eu vi um vídeo na internet, enfim, só aqueles vídeos, né, bons, que representam, né, a subjetividade, que era uma pessoa, assim, era uma cena, assim, né, de duas pessoas conversando, e aí uma delas mostrava diagnósticos, tipo um cabide com escrito um diagnóstico, como se fosse hoje eu tô com TDAH, hoje eu tô com depressão, então, assim, como que, né, esses, e a gente tá, né, fala o tempo inteiro, tô deprimido, ou tô, sei lá, tô com burnout, esses diagnósticos, eles vão, de alguma maneira, né, se popularizando, né? E hoje você, a um clique, você, né, vai na internet, tô angustiado, o que é isso? Aí vai lá, você lê num link qualquer que você tá angustiado, você tá estressado, sei lá o quê, e aí você tá com depressão, as pessoas se autodiagnosticam e falam, eu tô com depressão. Então, assim, só para mostrar, assim, que são muitas camadas que eu acho que a gente precisa tomar cuidado quando a gente está falando dessa relação entre tecnologia e saúde mental, né? Assim, porque Eu acho que, assim, sim, há uma, né, algo ali, né, nessa relação com a tecnologia, produz angústia, né, como eu disse, né, é uma economia política das plataformas que se alimenta de uma lógica extrativista dos nossos processos cognitivos, mas a gente tem também outras camadas da nossa cultura que a gente precisa considerar quando a gente está falando de saúde mental também. Assim, para a gente não banalizar, né, e reduzir, né, e silenciar mesmo, acabar logo a discussão, falando, né, não, tá todo mundo com problema de saúde mental, as redes sociais causam problemas de saúde mental. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, nessa costura, na compreensão como que essas coisas, né, como que essas relações vão se dando. Não, perfeito, né, é que, de fato, a gente tá num tipo de experiência, né, em que essa possibilidade, que foi se tornando cada vez mais infinita, da codificação da vida, né? Então, na medida em que a gente está utilizando dispositivos digitais quase em todos os momentos, né, do nosso cotidiano, isso ampliou a fronteira do codificável de uma maneira inimaginável, né? E na medida em que isso ocorre também, sobretudo através dessas plataformas, né, ou sistemas, que são sistemas que de alguma maneira também estão operando a partir de uma racionalidade que está interessada numa certa economia da atenção, de fato a gente tem um sistema de reforço, né? Um sistema sinérgico aí que potencializa elementos que estão acontecendo, claro, no nosso horizonte cultural mais amplo, né? E é muito, mas acho muito legal de pensar nessa forma da categorização, né? De como que essa necessidade de você criar formas de, digamos, até de rotulagem pessoal, também corresponde a uma certa forma de uma perfilização, né? Então, assim, a gente está num tipo de ambiente em que a organização dos perfis faz parte da arquitetura algorítmica para também fazer, digamos, esse governo, né, das condutas, né, no mundo contemporâneo. E aí, assim, uma coisa que, pensando, né, nos modelos psicológicos que estão colocados aí, né? Então, assim, falar da economia da atenção é porque também parece que há um certo modelo, né, de psicologia que, de alguma maneira, passa também a ter maior predominância na organização desses modelos psicológicos que vão também modular os comportamentos, né? Como que se a gente começasse a ter um sistema, e aí, portanto, né, acho que é interessante que a gente pensar que o neoliberalismo ele é também um projeto epistêmico, né? Ou seja, existe uma forma de produção de saberes sobre os indivíduos, sobre as relações sociais a partir de certos pressupostos, só que aí quando isso se encontra com a arquitetura dos arranjos sociotécnicos, o modo de funcionamento, você passa um pouco também a produzir, né, a partir do diagnóstico, a partir da simulação, uma forma de produção que reforce exatamente aquele modelo psicológico que você está tanto, né, utilizando como mecanismo de análise, como mecanismo também de produção da realidade, né? Com certeza. Assim, uma das questões que eu, né, que eu trabalhei na minha tese, assim, pensando, né, a partir de alguns autores, de algumas pistas deixadas, assim, por alguns outros autores, como a própria Shoshana Zuboff, né, do Capitalismo de Vigilância, no qual ela vai dizer que o capitalismo de vigilância, né, cria um novo tipo de poder, um poder instrumentário, que é totalmente inspirado numa psicologia behaviorista, né, que digamos, o capitalismo de vigilância seria o sonho de realização do Skinner, né, que era um dos psicólogos behavioristas, né, que, assim, o behaviorismo, curiosamente, né, e aí eu vou tentar entender um pouco isso, assim, né, essa história também, né, o que aconteceu com o behaviorismo, porque, né, eu, quando entrei na faculdade de psicologia, o behaviorismo, ele era, tipo, uma matéria obrigatória, mas, assim, era algo assim, isso aqui não tem mais, tá? Isso aqui é uma coisa que, né, faziam isso no início do século XX, mas não fazem mais. E, assim, o que eu, né, fui parar para olhar essa história, assim, para entender essa relação, é que não, assim, primeiro que o behaviorismo está super vivo, indo muito bem, obrigada, claro que, né, com modificações, né, assim, mas ele era um tipo, né, de psicologia muito criticada, muito questionada, principalmente, assim, porque... Né, a psicanálise, né, em muitos lugares, né, no Ocidente, ela era, né, assim, um modelo epistemológico central, assim, né, predominante, podemos dizer assim. Mas o behaviorismo, ele traz uma lógica, né, muito binária também de ver o ser humano, né, que entende tudo a partir de estímulo e resposta, né, assim, claro que é algo que não está só no behaviorismo, né, tem modelos fisiológicos, né, com isso, mas o que a gente vê, assim, né, é que depois, assim, do... O behaviorismo, ele surge ali na, né, década de 1910, 1920, se fortalece, assim, nos Estados Unidos. É uma psicologia muito marcadamente norte-americana, né? Assim, tem um pouco esse pragmatismo norte-americano, assim. E é uma teoria, assim, muito utilizada nas teorias da comunicação no início, na publicidade também. O John Watson, que é o fundador do behaviorismo, ele vai trabalhar numa agência de publicidade, né? Tem um pouco essa história, esse laço aí com a comunicação. E depois, assim, né, do pós-guerra, a gente começa a ter uma certa mudança, assim, começa a surgir o que é chamado de ciências comportamentais, que digamos, é uma nova geração, assim, que quer se diferenciar do behaviorismo. O behaviorismo era um pouco uma coisa um pouco mais careta do início do século XX, e daí as ciências comportamentais, ao mesmo tempo, ainda com alguns pilares, né, de pensamento parecido, né, essa questão da quantificação, né, essa ideia do estímulo-resposta, essa ideia de um projeto, né, de modificação comportamental, né, a possibilidade de você desenvolver técnicas que você pode efetivamente modular, moldar, manipular, né, o comportamento humano, né, levar os humanos a fazer o que você quer que eles façam, né, a partir de modelos matemáticos e coisas assim. E aí, assim, contando essa grande história, porque eu acho que aí depois, né, ali nesse mesmo momento, você tem o surgimento das ciências cognitivas, do qual a gente começa a ter todo um pensamento sobre inteligência artificial, né, a cibernética, tudo isso. E, né, mais ou menos na década de 90, você começa a ter muito forte os modelos da neurociência, né, que marcam muito, assim, um novo paradigma, né, de ver o ser humano, né, nas ciências humanas, sociais também, e que hoje é um paradigma muito predominante ainda, assim. E nesses modelos, né, eu fui olhar toda essa história para entender como que os modelos algorítmicos, né, e também da arquitetura e do design da plataforma, porque, assim, os algoritmos, eles são uma parte, é uma das técnicas de influência dentro da plataforma, o design é outra, né, que tem muitos elementos importantes ali, né, que se utilizam, né, muitas vezes dessas teorias, né, desses modelos epistemológicos para poder modular esses comportamentos. E aí, assim, eles fazem uma espécie de salada mista, assim, desses modelos. Não é um modelo só, assim, né, não é um modelo behaviorista apenas, né, ele é um modelo que combina, né, essas diferentes referências. Até na minha tese eu falo de um sujeito neurocognitivo comportamental, assim, porque realmente tem muitas referências para a gente poder criar, né, essas técnicas. Mas a princípio, assim, a gente tem uma lógica que é muito binária de estímulo e resposta, que está ali, né, na origem do behaviorismo, com esse projeto, né, de modificação comportamental, né? E eu acho que nas redes sociais, assim, e que aí tem a ver também um pouco com a questão do neoliberalismo que a gente falava antes, assim, você não tem mais um pensamento de uma manipulação do sujeito, como havia, por exemplo, em projetos, né, do Estado norte-americano na Guerra Fria, né, de, assim, experimentos psicológicos bizarros para modificar comportamento. Mas você tem, assim, hoje um sujeito que é livre, né? Você quer influenciar esse sujeito, mas você não quer manipulá-lo, assim. Você quer tornar certas decisões mais prováveis do que outras. Você quer ir, produzindo pequenas influências que vão aos poucos, né? Assim, por isso, assim, né, retornando a algo que eu bati bastante nessa conversa, mas que eu acho que é muito importante realmente, assim, que é isso, assim, os processos, às vezes, eles são lentos, né? Pra gente entender a radicalização, né, das pessoas, da radicalização política nas plataformas, é entender isso, assim, que essas bolhas, essa segmentação, essa personalização, perfilização da qual você falava também, né, isso, né, a gente viver isso todos os dias ao longo de vários anos, né, começar a consumir, né, um tipo de conteúdo, né, que apenas reforça, e aí reforço é um conceito behaviorista, né, que confirma coisas que você está pensando, que você estimula um determinado tipo de pensamento, um determinado tipo de opinião, de perspectiva, isso vai, né, criando, né, uma percepção específica sobre o mundo, né? Um modo de ver o mundo, um modo de pensar o mundo, né? E que obviamente não é do dia para a noite que se, né, que se produz radicais, né? Ao longo de vários anos, né, de uso dessas tecnologias, né, e de um processo que é lento mesmo, assim, né? Olha, mas que eu acho que diga. Tem, assim, não, só falando pensando. Não, eu te cortei porque, assim, queria pegar esse ponto, né? Que eu acho que ela é um ponto de encontro também, né? Entre uma certa forma de constituição da experiência do sujeito, que ele, de alguma maneira, herda, né, também uma cultura, ele nasce no mundo, né? Que de alguma maneira o constitui. De certa forma, e aí, de alguma maneira, ele passa também a experienciar um outro ambiente informativo, relacional, que também funciona, muitas vezes, de uma maneira diversa. Né? E ele vai um pouco na sua relação aí com esses novos dispositivos, se acoplando, né? E um pouco, enfim, né? Criando estratégias, né? De existência. E aí parece que a gente tem essa situação que ela, de certa maneira, ela é paradoxal, em que o indivíduo, muitas vezes, ele experiencia e tem uma espécie de uma percepção de que ele está, digamos, no comando da condução, né, das coisas. Então ele está diante de um computador, né, o personal computer, né, ele está diante do smartphone, que é esse dispositivo bastante pessoal, né? E é a partir desses dispositivos com que ele se relaciona com o mundo. Né? Então, assim, por um lado, isso de alguma maneira coloca ele em contato com essa experiência de que nós somos sujeitos autônomos, somos indivíduos que estamos escolhendo, estamos buscando, né, de uma forma autônoma, nos relacionarmos com o mundo que nos cerca. Só que, ao mesmo tempo, né, nesses ambientes digitais, né, a gente sabe que a maneira como isso tudo está sendo, de alguma forma, desenhado. Né? Então tem aí, me parece, um curto-circuito que para as pessoas, talvez, né, que foram pessoas que aprenderam a ler no mundo, digamos, pré-digital, quando elas se deparam com esses ambientes digitais, esse curto-circuito ele produz um efeito que é um efeito muito disruptivo, não é? Então, a forma de reconhecimento, a forma de produção, de reconhecimento do real e verdadeiro é muito diferente. Fico pensando se jovens ou crianças que hoje, desde muito cedo, já estão se relacionando com esses ambientes digitais, já é uma outra experiência, né? Com certeza. E acho que isso também, assim, me remete a uma coisa que eu acho que é muito central nesse processo todo, né, que é uma espécie de inserção, né, nossa, né, dos usuários, né, nessa experiência laboratorial das plataformas, né, assim, é um imenso laboratório, né, assim, que é também outra forma, essa dimensão experimental, né, que também é algo, não à toa que a Shoshana Zuboff vai referenciar o behaviorismo, porque também é algo muito importante, caro ao behaviorismo, né, essa ideia de você testar os estímulos e as respostas, né, as respostas àqueles estímulos, né, e é um pouco isso que os algoritmos estão fazendo o tempo inteiro com a gente ali dentro, né, assim, ele vai lá, vou te mostrar isso aqui, vamos ver o que dá. Você clicou? Tá, então eu vou mostrar de novo isso aqui, uma coisa parecida. Então, assim, a gente tá o tempo inteiro, né, sob testes que estão conduzidos e que a gente não está vendo que estão sendo conduzidos, mas que estão gerando efeitos em nós e que a gente, às vezes, sequer tem a capacidade de reconhecer que certos efeitos em nós têm a ver com aquela relação que a gente estabelece ali com aquele algoritmo, né? Então, assim, eu acho isso, assim, uma das dimensões, assim, mais preocupantes mesmo também em relação, né, às plataformas hoje, né? Assim, essa possibilidade delas. E aí eu acho que é nessa dimensão que o modelo epistemológico com raízes behavioristas, né, que obviamente já não é puramente behaviorista, mas que se inspira ali, tem coisas que, né, que traz ali desse modelo, ele é muito, digamos, cai como uma luva, porque as plataformas, elas também, muito diferente da relação que a gente tinha com uma TV, por exemplo, né, elas trazem essa relação muito mais imersiva e interativa. Né, assim, a gente tá a gente fala ambientes digitais, né, assim, né, e realmente são ambientes que a gente vive, porque, né, assim, a gente entra nas plataformas, a gente fala com as pessoas ali, a gente, né, se comunica, a gente, enfim, trabalha ali dentro, então são realmente, né, experiências imersivas dentro dessas tecnologias, né, tem toda uma discussão hoje sobre tecnologias imersivas, né, mas assim, eu acho que a gente tem uma relação de experiência imersiva, né, nesses ambientes, e por isso, né, eles têm essa capacidade de serem laboratórios, né? Assim, a plataforma, ela pode testar, né, a cor do botão, ela pode botar mais para cima ou mais para baixo, né? Assim, são coisas pequeníssimas que a gente não está percebendo, né, que é muito difícil de perceber e que a gente, né, que podem estar sendo testes que estão sendo conduzidos com indivíduos, mas às vezes que está sendo conduzidos com uma população imensa, né, e que o efeito, né, alcançado, né, digamos, elas querem modificar um determinado tipo de comportamento, pode ter, se ela está testando uma população gigantesca e aquilo modifica 1% da população, pode ter um efeito enorme, pode definir o resultado de uma eleição, por exemplo. Então, algo que a gente, assim, não consegue ver, porque está totalmente caixa preta aí nessas infraestruturas. É muito difícil de visualizar esses processos, né? Mas a gente está nessa dinâmica, a gente faz parte dessa dinâmica, né? Um campo, né, onde acho que isso que você está descrevendo, que a gente observa com muita preocupação, é no campo, na área da educação, com o uso de inteligência artificial e esse processo de avanço, né, do ensino remoto via as plataformas de EAD, né? Porque isso que você está falando, né, dessa confluência entre behaviorismo, ciências comportamentais, ciências cognitivas, um processo análogo, não é, no campo da educação, que são as teorias da aprendizagem. E a maneira como um certo paradigma das teorias da aprendizagem passam também a desenhar o que seriam as competências e as habilidades necessárias a serem desenvolvidas, né? E na medida em que Os processos educacionais também passam a ser cada vez mais mediados pelas tecnologias digitais, cada vez mais metrificados e quantificados. Quer dizer, os modelos também psicológicos, né, das teorias de aprendizagem que também são colocadas aí, vão um pouco de encontro a esse desenho, né, que você está descrevendo. Então, enfim, acho que meio para dizer que são questões meio. São problemas que se intensificam e que causam uma preocupação, né, com essa expansão do ensino remoto também, né? E cada vez mais uso, né, dessas tecnologias das crianças, dos adolescentes, né? Assim, a gente viu aqui no Rio, não sei se você ficou sabendo há pouco tempo, né, que teve uma aluna, uns alunos num colégio público aqui do Rio, que por conta de um desafio do TikTok deram um tapa na cara de um professor, assim. Então um pouco essa dificuldade também de estabelecer certos limites em relação a isso, né? Né, assim, ao mesmo tempo a gente tem um discurso, né, que é importante, né, ter as tecnologias, o ensino remoto, isso como isso de alguma maneira vem sendo valorizado por um lado, né, e eu acho que quando a gente fala também, né, de diferenças sociais, né, de classe, de raça, coisas assim, né, no uso da tecnologia, a gente tem problemas diferentes também, né, assim, a gente tem um problema de acessibilidade, né, assim, né, enquanto para crianças ricas a gente está falando de, elas estão passando muito tempo conectadas nas telas, para crianças pobres as crianças sequer têm acesso à internet às vezes, né, então assim, tem muitas camadas, né, do problema, né, o uso, né, dessas tecnologias para aprendizagem, para uns, mas para outros é poder ter, né, a possibilidade de usar essa tecnologia. Então, enfim, são muitos problemas. E Ana, já indo para o nosso fechamento aqui, as perguntas finais, comentários finais aí, querendo te provocar assim um pouco, né, sobre uma dimensão mais imaginativa, né, mais especulativa diante desse cenário, que é assim, eu acho que essa trajetória que você analisa, descreve, né, super bem, fala, eu acho que um pouco desse encontro, né, de um processo cultural, político mais amplo com também a constituição desse ambiente sociotécnico, né? E aí a gente vê operando realmente uma dinâmica aí que é de reforço, né? Isomórfico, a gente poderia falar, entre o neoliberalismo e essas tecnologias, né, de governo das condutas, as tecnologias do self. Quer dizer, há uma certa, né, uma certa ambiência que se produz e que ela produz um regime de subjetivação, que tem uma certa política do sensível, uma certa economia da atenção, que cria, né, de alguma forma essa condição em que nós somos, né, livremente convocados a participar da constituição desse grande dispositivo dentro do qual as nossas vidas estão sendo organizadas e constituídas, né? Claro que sempre numa relação tensa, com resistências e criações, né? E aí eu fico imaginando, né? E aí já para conectar com a primeira pergunta lá no início, quando estava falando do início da internet, sobre o que que poderiam ser, né? Ou o que que você também vislumbra? E a gente pode talvez até dialogar com o campo da arte, que também é um lugar de experimentações em termos de outras políticas do sensível, né? Em termos de o que poderiam ser, digamos, as tecnologias, de dessubjetivação, digamos, desse dispositivo, sabe? Que seriam, portanto, outros arranjos que nos convocam também a produzir outros regimes de subjetividade, que não estejam orientados por essas racionalidades, sabe? Fico pensando se a retomada, né, daquelas ideias, né, como, né, o que foi a experiência zapatista, que ela também está muito conectada, né, com essa certa forma de fazer política que dilui, né, uma certa concepção do indivíduo, sabe? Como que a gente poderia imaginar, né, ou o que que você coloca no seu radar aí em termos dessas expressões de resistência ou de criação de outros regimes de subjetivação que de alguma maneira tentam desarmar esse regime, né, esse processo de subjetivação neoliberal, né? Boa pergunta. Olha, vou começar sendo bem honesta. Não sei. porém, podemos fazer um exercício aqui de pensar junto, assim, porque eu acho que assim, o não sei é a resposta mais franca que eu posso te dar, assim, porque eu acho que assim, não é só uma preguiça de responder a sua pergunta, mas assim, eu acho que aí vou usar o palavrão, né, que é o capitalismo, assim, o capitalismo, ele tem uma, assim, uma astúcia, digamos assim, né, de nos colocar tão dentro, né, assim, desses processos todos, né, que eu acho é tão difícil se ver fora deles, né, assim, é tão difícil a gente, assim, de alguma maneira, né, assim, quando você me pergunta, né, o que seria uma outra relação com a tecnologia, né, digamos, talvez mais saudável, mais, sei lá, que respeite direitos humanos, né, coisas assim, eu acho que é muito desafiador, né, a gente pensar, assim, é muito difícil a gente pensar um outro modelo de relação com essas tecnologias, é muito difícil a gente sair dessas chaves, né. No entanto, é muito difícil, mas eu não acho que seja, assim, que a gente não deva fazer isso só porque é difícil, né, assim, como eu costumo dizer, assim, a gente não vai ter soluções simples para problemas complexos. Então, assim, a gente precisa enfrentar essa questão, né, a gente precisa olhar para isso. Isso, né, enfrentar esse desafio, porque, né, esse e outros desafios complexos, né, como, sei lá, a questão ambiental hoje, né, a gente, ou a gente encara ou a gente encara, a gente não tem muita escolha de enfim, mas assim, tudo isso para dizer que, obviamente, que eu não tenho, né, uma resposta na manga, tipo, faria isso ou isso, acho que deveria ser assim ou assado, porque eu acho que é uma, assim, é algo que ainda, que a gente ainda está sendo construído, assim, mas eu acho que, assim, tem algumas pistas que a gente pode pensar, né, nesse caminho, assim. Eu acho que, né, como professora, né, como pesquisadora, eu acredito fortemente no poder da educação. Eu acho que a educação, ela é uma ferramenta muito importante em todos os processos, né, assim, né, não só pela sua força de conscientização dos problemas, né, mas também na sua potência de resolução dos problemas de forma criativa, né. Então, assim, eu acho que a gente, né, nós como professores, pesquisadores dessa área, assim, temos uma missão importante, assim, né, de mostrar os problemas, né, para convocar, digamos assim, as pessoas também para pensarem juntos, porque a gente, né, se nem nós temos a solução do problema, como então chegar até ela, né? Mas então eu acho que essa é uma ferramenta importante. Eu acho que, obviamente, também, né, uma regulação, direitos, né, sendo respeitados, é um outro, de alguma maneira, assim, eu acho que é um outro caminho, porque, assim, né, direitos humanos, direitos fundamentais já estão aí, então, assim, é como a gente consegue respeitá-los também dentro dessas tecnologias, porque eu acho que tem várias questões que, né, que estão sendo problematizadas também a partir disso, né, e então, assim, esses os caminhos um pouco mais óbvios, digamos assim, né, que eu acho que a gente de alguma forma também já vem seguindo, assim, pelo menos, né, aqui no nosso contexto brasileiro, acho que várias coisas, né, estão sendo discutidas, assim, mas, assim, eu acho que e um desafio, acho que talvez maior, assim, de enfrentamento é um pouco a raiz mesmo do problema, que eu acho que é o modelo de negócios, sabe, das plataformas, assim, esse modelo de negócios, ele é insustentável, assim, para as subjetividades, né, eu acho que ele é muito desgastante, né, então, e angustiante, e produtor de sofrimentos e angústias, então eu acho que, assim, outro dia eu tava, não me lembro agora qual foi, em que conversa, né, que eu tava Alguém estava me falando isso, que tinha lido em algum lugar, que a pessoa falava, né, a saída já está aí, tá bem óbvia, que é modificar, né, um modelo de negócio das plataformas baseado em publicidade num modelo baseado em assinaturas, né, algo que já está acontecendo, né, em vários serviços. Mas, assim, eu penso, cara, será que é isso mesmo? Assim, será que isso realmente vai resolver? Eu tenho minhas dúvidas. Assim, porque você acha que as plataformas não vão continuar utilizando nossos dados, né? Utilizando algoritmos para nos influenciar de outras maneiras? Assim, eu não sei se a gente já estabeleceu uma assimetria de poder tão grande em relação a essas plataformas que eu nem sei se isso, de alguma forma, é uma mudança radical de modelo de negócios. Nesse outro formato de assinatura, por exemplo, se isso resolveria, né, a questão. Então, enfim, eu tenho as minhas dúvidas, assim. Mas eu acho que um exercício muito importante, assim, né, eu acho interessante você ter falado, né, de uma política do sensível, né, assim, da gente pensar, né, assim, essas, porque uma espécie de resistência também, né, uma economia da atenção, né, é poder olhar para a atenção não só como algo que, né, como uma propriedade, né, mental que é roubada, né, mas como algo que é construído a partir disso, né. Então, que relação também de atenção a gente quer dar a essas tecnologias, que de alguma maneira a gente tenha um uso, né, que atenda também, né, a importância que as tecnologias têm socialmente hoje, mas que não seja uma relação, né, de, eu acho, como a gente sente hoje, assim, né, de total, né, submissão a elas, assim, de que a gente está totalmente, né, sendo capturado, né, sendo enganchado, essa sensação de, nossa, eu peguei esse celular, mas eu não queria ter pego esse celular, eu fiquei aqui, né, 20 minutos olhando um negócio, vidas de pessoas que eu sequer queria estar sabendo da vida dessas pessoas. Então, assim, eu acho que tem um exercício, né, de construção do observador, né, que observador é, o que queremos ver, né, como queremos ver, assim, né, eu acho que esse é um exercício importante, assim, né, de resistência, porque a gente, de alguma maneira, vai precisar, né, eu acho que, assim, não também podemos confundir, né, assim, são soluções apenas individuais para problemas que são coletivos, né, então aquela coisa, tire suas notificações, faça uma detox digital e tal, isso não vai resolver a questão, né, um problema que é muito maior, envolve, né, muito mais elementos, né, nessas resistências. Mas, assim, eu acho que tem um exercício, às vezes, que é individual mesmo, né? Através desse pensamento, que é um pouco esse exercício do olhar mesmo, assim. Porque eu não sei, assim, você, assim, pessoalmente, a experiência pessoal, né? Não é nem uma experiência científica, mas eu sinto a minha atenção muito diferente do que 5 anos atrás, assim, né? A minha capacidade de concentração, ela mudou, né? A minha, assim, essa coisa de ter realmente não conseguir muito, né? Tipo, não tem nada pra fazer. A experiência da fila, né? A fila se tornou, tipo, a experiência mais insuportável subjetivamente, né? Ficar esperando e esperando, tipo, a gente automaticamente pega, né, o celular. Então, conseguir, né, encontrar mecanismos, né, que cortem esses circuitos automáticos de comportamento, né, um exercício, assim, muito, muito importante, né, porque justamente o que elas querem é justamente formar hábitos, né, formar esses comportamentos que sejam automáticos, fiquei triste, fiquei sozinho, fiquei entediado, vou pegar a rede social, né? Então, assim, a gente, de alguma maneira, eu acho que precisa construir também, né, ou se reconectar com coisas que a gente já já tem, né? Assim, eu acho que, enfim, você trabalha, né, muito com essa ideia lá do comum, que eu acho que é uma ideia que talvez possa nos ajudar a pensar, né, essas o que seria nessa, né, construção de mundos comuns, já que nesse mundo totalmente segmentado e perfilizado, né, e com bolhas algorítmicas, como que a gente consegue realmente, né, utilizar essas infraestruturas para a construção de algo comum, coletivo. Então, acho que, enfim, divagando aqui, Henrique, como eu disse, acho uma pergunta bem, assim, difícil, né, desafiadora, e que não só porque é difícil e desafiadora a gente não deva encará-la, eu acho que a gente deve. Ah, mas você deu várias pistas importantes, Ana, foi ótimo. Queria abrir, sim, saber se você queria fazer mais algum comentário final. A gente já está aqui, ó, 1h15, eu acho. Ah, eu falo muito, muito... é terrível. Ah, é ótima, ótima essa conversa. Aprendi um bocado. Ah, muito bom, muito legal, muito bom a gente poder conversar. Não só te agradecer mesmo, acho que pela conversa é sempre instigante, né? É sempre bom poder dialogar. E, enfim, poder trocar, né, mesmo, e aprofundar e pensar de outras maneiras, né, colocar outras questões, eu acho que isso é algo que, enfim, faz a gente pensar bastante sobre esses desafios, né, nossos contemporâneos. Então, só te agradecer pelo ótimo papo. Ah, valeu, Ana. Então, acho que a conversa, né, ela é um pouco esse espaço também que a gente tenta criar de uma desaceleração do pensamento, né, para poder colocar outras perguntas, né? E aí, acho que nessa, quando a gente vai falando também, né, a gente vai um pouco formulando, acho que às vezes outras ideias, né? Mas, ó, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade aí. Então, queria te agradecer a Yasmin também, que ajudou a gente a colocar de pé esse encontro, né? E é isso aí, esperamos poder encontrá-lo novamente. Um outro episódio aqui da Rádio Terrana. Valeu!